Muito bom dia e bom fim de semana a todos e a todas e a todos os doentinhos do mundo e a todas as pessoas que trabalham, muita coragem, a pessoas que viajam, muita coragem também. E então vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, hoje somos o 15 de outubro de 2021, pois hoje é um dia, para mim, que é um dia especial, porque hoje faz precisamente 5 anos que o meu pai nos deixou. Então esta emissão hoje vou dedicá-la para ele, esteja onde ele estiver. Ora, e vamos ficar então com muita música portuguesa das 9 até o meio-dia e estarei aqui para vos dar muita, muita alegria. Então vamos já começar com uma cançãozinha portuguesa. Ora, e começamos então com José Malhoa, Tenho Fé, Tenho Fé. Não perdi a esperança, não perdi, nem deixei de crer, ai não deixei. Virgem Santa, creio tanto em ti, vais mudar o sonho que eu sonhei. Com fervor para sempre, com fervor, vou rezar assim, eu vou rezar. E na Senhora dos Milagres de Amor, nunca vou deixar de acreditar. Ela vai ser minha, eu tenho fé. Vou ter o amor dela, eu tenho fé. Na Virgem Maria, eu tenho fé. Que um dia vou tê-la da cabeça aos pés. Ela vai ser minha, eu tenho fé. Vou ter o amor dela, eu tenho fé. Na Virgem Maria, eu tenho fé. Que um dia vou tê-la da cabeça aos pés. Esperança não perdi, nem deixei de crer, ai não deixei. Virgem Santa, creio tanto em ti, vais mudar o sonho que eu sonhei. Com fervor para sempre, com fervor, vou rezar assim, eu vou rezar. E na Senhora dos Milagres de Amor, nunca vou deixar de acreditar. Ela vai ser minha, vou ter o amor dela, eu tenho fé. Na Virgem Maria, eu tenho fé. Que um dia vou tê-la da cabeça aos pés. Ela vai ser minha, eu tenho fé. Vou ter o amor dela, eu tenho fé. Na Virgem Maria, eu tenho fé. Que um dia vou tê-la da cabeça aos pés. Vai ser minha, eu tenho fé. Vou ter o amor dela, eu tenho fé. Na Virgem Maria, eu tenho fé. Que um dia vou tê-la da cabeça aos pés. Ela vai ser minha, eu tenho fé. Vou ter o amor dela, eu tenho fé. Na Virgem Maria, eu tenho fé. Que um dia vou tê-la da cabeça aos pés. Thank you.

Ora, e continuamos então com Belito Campo, Xuxa, Xuxa. Então, espero que vocês passem uma ótima sexta-feira. Desde pequenino que eu gosto de Xuxa. Já bem crescidinho fui mamando na babá. Ganhei esta noia e contigo está pior. Tenho mais insônias a teu lado, meu amor. Não durmo sem a tua Xuxa. Não durmo sem a tua Xuxa. Não passo sem a tua Xuxa para cá, Xuxa para lá. Só me vem o sono depois de me alimentar. Xuxa para lá, Xuxa para cá. E assim me consolo se me dá. Se me das a tua Xuxa, se me das a tua Xuxa, se me das a tua Xuxa. Pequenino, só consigo chonar. Toca no biquinho, prosa que está na chegar. Ganhei esta noia e contigo está pior. Tenho mais insônias a teu lado, meu amor. Ai, amor. Não durmo sem a tua Xuxa. Não durmo sem a tua Xuxa. Não passo sem a tua Xuxa para cá, Xuxa para lá. Só me vem o sono depois de me alimentar. Xuxa para lá, Xuxa para cá. E assim me consolo se me dá. Se me das a tua Xuxa. Se me das a tua Xuxa. Se me das a tua Xuxa. Xuxa, não durmo sem a tua Xuxa. Não durmo sem a tua Xuxa. Eu só quero a tua Xuxa. Dá-me lá a tua Xuxa. Põe-me lá a tua Xuxa. Eu só quero a tua Xuxa. Continuamos então com Jorge Ferreira, esta nossa tradição. Aí quando há festa na aldeia, tudo parece parar. As noites passam sem ceia e os dias sem despertar. Até os sinos da igreja baladeiam sem parar, a dizer que ali há festa e um povo vai festejar. É festa, dias e dias, e as romarias vão juntando a multidão. É festa, e a alegria, é a magia desta nossa tradição. Os sons da breve noitada, ao perto uma concertina, a treinar a desgarrada. É de perder o juízo, com os amores

de barriga de porco a 7 euros. Leitão no espeto a 110 euros. Encomenda já ao 0603-686255. E não te esqueças de apoiar as nossas equipas de futebol da União Portuguesa de Orleans. Ora, pois, vocês já sabem, se quiserem comer um franguinho assado ou uma costeletazinha de porco, o quê? Vocês sabem onde é que onde ir à União Portuguesa. Ora, e vamos então começar a continuar com nossas músicas e vai ser as Bombocas. E é o meu chuchu. Ai, o meu chuchu. É ela que o diz, a Bomboca. Ora, e continuamos com Romana, Penas do Passado. Quem não tem penas do passado e quem não se lembra do passado? Eu acho que todo mundo se lembra. Nem mais desculpas, será tudo em vão. Ora, estamos à escuta de Romana. Nada resulta quando acreditei. Não hesitaste em me trair. E hoje a tua verdade já chega bem tarde para ti e para mim. Já não vale a pena dormir na minha cama. sentidos não. Nem mais histórias, nem mais promessas. Será tudo em vão. Quero os teus atos, quero as conversas. Quando acreditei, não hesitaste em me trair. E essa tua verdade já chega bem tarde para ti, para mim. Tudo.

vergogna. Signora Sgogna, come t'ha impastato, non ha che una veggia, la vai pra igreja, pois ha rutilato. Ao chegar o outono, anunciando a hora de se ir embora, leva a meia branca. Senhora Cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há rodilhado. Passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há rodilhado. Senhora Cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há rodilhado. Acabas de dizer que vais voltar para ficares para sempre aqui. Mais uma vez vou perdoar-te e contigo viver, na esperança de nunca mais te ver partir. Tanto chorei por ti, por ti. Tanto sofri por ti, por ti. Tanto chamei por ti, por ti. Tudo perdi por ti, por ti. Porque fui louco, tão apaixonado, quase morri desesperado, mas esperei por ti, por ti, até voltares para mim. Chama para te iluminar e acordar na nossa cama a suspirar pelo prazer que toda a noite tomou conta de nós e ouvir apenas amo-te muito na tua voz. Tanto chorei por ti, por ti. Tanto tanto chamei por ti, por ti. Tudo perdi por ti, por ti. Porque fui louco, tão apaixonado, quase morri desesperado, mas esperei por ti, por ti, até voltares para mim. Yeah.

quero saber. Seja o que Deus quiser. Cada vez estou mais, mais perdida. Meu coração vai, vai perder. Cada vez estou mais, mais rendida. Mas não quero saber. Seja o que Deus quiser. Mas a noite acaba e de madrugada em que mais penso. Sei o mal que faço e o que virá. Mas vou dar o passo, cair em teus braços e o que for será. Cada vez estou mais, mais perdida. Meu coração vai, vai perder. Cada vez estou mais, mais rendida. Mas não quero saber, seja o que Deus quiser. Cada vez estou mais, mais perdida. Meu coração vai, vai perder. Cada vez estou mais, mais rendida. Mas não quero saber, seja o que Deus quiser. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Bela sem igual, linda da cabeça aos pés. Vejo-te passar e sem respirar, fico com a que não vês. És tão sensual, bela sem igual, linda da cabeça aos pés. Vejo-te passar e sem respirar, fico com a que não vês. Eu sou resumo com luz. Contigo quero estar. Teu perfume me seduz. Teu corpo faz-me sonhar. Vem, vem, vem. Vem, tu não sejas assim. Vem. Chega-te para mim. Vem, vem, vem. Vem, tu não sejas assim. Hey! é que não vês? Teu sorriso me conduz, contigo quero estar. Teu perfume me seduz, teu corpo faz-me sonhar. E tu que tens para dar? Kiss, kiss, kiss. A big, big kiss. Oh, dá-me um big, big kiss. Oh, quero um big, big kiss. Tenho um beijinho para ti. E tu que tens para dar? Kiss, kiss, kiss. A big, big kiss. Tenho um chico coração. E tu que tens para dar? Kiss, kiss, kiss. A big, big kiss. Oh, hey, hey, é amanhã, amanhã.

Espero que vocês estejam a passar aí uma ótima manhã de sexta-feira na companhia da nossa rádio com muitas, muitas bonitas músicas portuguesas. Então, se você ainda não se ligou à rádio, ligue-se e escute estas bonitas canções. Amor, o meu amor bate mal quando sou mais sensual e mostro ao mundo que lhe quero bem. Se faço com mais calor, logo é pecado maior e é um escândalo. De amor, um beijo louco é escândalo. Um corpo a corpo é escândalo. Agora sim vai ser um escândalo. En couleur. En couleur. Tu e a lua, a lua. Acabamos de ouvir Tahiti, não desligas. Então continuamos com a nossa música e desta vez vamos continuar com Agatha, Faz-te a Vida. Música. sei de estar cansada de lutar. Ora, 10 horas e 30 minutos na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris. Então, eu vou começar a minha dedicatórias, como eu vou acabar mais cedo. Vou começar já com a minha dedicatórias. E então, é da parte da Senhora Esperança, não esquecendo toda a sua família, não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris e também todo o auditório, e também não esquecendo o Senhor Armando e o Senhor Monteiro, que deseja umas boas melhoras a eles, e também eu, da minha parte, desejo umas boas melhoras a todos os doentinhos do mundo, e sobretudo para o Sr. António Monteiro e o Sr. Armando. Ora, e vamos ouvir então o Graciano Sagra, que tem por título Deus Proteja o Nosso País. Deus proteja o meu país dessas guerras por aí. Que haja paz na minha terra e o terror não chegue aqui. Deus proteja o meu país desse mal que o mundo tem. Nosso povo, nossa gente nunca fez mal a ninguém. Nação mais ordeira no mundo não há. Por isso este meu Portugal não merece estar no fogo dessa guerra que é dos outros. No nosso cantinho só isso. livrai-nos desse castigo neste nosso paraíso. Deus proteja o meu país dessas guerras por aí. Que haja paz na minha terra e o terror não chegue aqui. Deus proteja o meu país desse mal que o mundo tem. Nosso povo, nossa gente, nunca fez mal a ninguém. Nação mais amiga no mundo não há. Por isso este meu Portugal não merece se sofrermos de inimigos que não temos. No nosso cantinho só existe amor. Por isso, meu Deus e Senhor, ai, protege-nos de tudo, a nós e a todo mundo. Deus proteja o meu país dessas guerras por aí. Que haja paz na minha terra e o terror não chegue aqui. Deus proteja o meu país desse mal que o mundo tem. Nosso povo, nossa gente, nunca fez mal a ninguém. Deus proteja o meu país dessas guerras por aí. Que haja paz na minha terra e o terror não chegue aqui. Deus proteja o meu país desse mal que o mundo tem. Nosso povo, nossa gente, nunca fez mal a ninguém. Ora, então vimos de ouvir o Sagrano Sagra, Deus proteja o meu país, que foi pedido da Madame Esperança para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, para todos os animadores e para toda a gente que a conhece, e não esquecendo o seu Monteiro e o seu Armando. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória, desta vez é da parte da Glória, a nossa Glória, que faz a emissão às quartas-feiras, das 14 às 16, pois ela não esteve cá na semana passada, esta quarta-feira, porque ela esteve um bocadinho doente, né? Mas eu acho que para a semana ela estará cá, se Deus quiser. Ora, e vamos ouvir a Tom, e é da parte da Glória, para todos os doentinhos do mundo também, e para todas as pessoas que os conhecem, e não esquecendo o animador, muito obrigado, e desejo um ótimo dia, e para todo o auditório da rádio. Então vamos ouvir o DNA Conceição, nome de Santa. Nome de Santa Conceição, a minha mãe. Um sentimento a define. Ela é um ser tão sublime, porque é santa também. Os seus olhos são estrelas. Duas tochas, duas velas, durmo e acordo com ela. Para ela fiz um altar. Mãe, na tua terra distante, é voz de amor que transmite gratidão. É mãe em letra maior, sofre tanto e sente a dor sem dizer ao coração. Vida ao nascer, já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, ela fico a rever. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias. Desta vez é da parte de Sónia Leal para o seu marido José Leal, que ele deseja um ótimo dia e com muitos beijinhos. Ora, e ela pediu para eu passar então José Amaro, eu irei onde tu fores. Vamos escutar então esta bonita canção. Quando se quer alguém demais, é tão bom amar assim, estar-te alguém que gosta de mim. A gente se entende no olhar, cumplicidade pelo ar. É tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. Alô, gente apaixonada hoje! Meu amor. Ora, então aí vimos de ouvir o José Amaro, onde tu fores eu vou. E então foi pedido da parte de Sónia Leal para o seu marido José Leal, que gosta muito dele e deseja-lhe um ótimo dia. Ora, então vamos continuar com a nossa dedicatória e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhece e não esquecendo também a Madame Pinheiro, o seu Pinheiro e toda a família e não esquecendo também de todos os animadores e da minha parte o meu muito obrigado. Então vamos ouvir o Fernando Santana, Não Me Abandones Não. Põe ao inferno. posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer por que vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, pois é, vocês quiserem ser sócios, é só telefonar para o número, ou se não para aqui, para a nossa rádio, e telefona para o 02 38 43 48 00, e depois a gente marca para, se você quiser ser sócio, 20 ourinhos por ano não é nada. Ora, então vamos continuar com as nossas músicas, e são 10 horas 53 minutos, estamos a 7 minutos das 11 horas, e o tempo aqui passa, isto é enaboar o tempo. Ora, e vou passar aqui uma cançãozinha, que é para Madame Brites, que eu vou passar esta canção, que é por prazer dela ouvir, e então para todas as pessoas que estão à escuta da nossa rádio, e para todos apaixonados, até eu vou passar aqui esta canção, que é Frédéric François, Mon corps te dit je t'aime. Vamos ouvir esta bonita canção. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre, où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense, en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. te dis je t'aime et de se dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête, dans ma défaite, je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime. Deste um passo errado, mas não voltas nunca mais. Podes lhe dizer que falou mais alto, meu amor, que o seu prazer. Diz-lhe tudo agora, para que ela desista de uma vez de te querer. Diz-lhe que sou eu quem tu preferes, que no meu colo que tu sentes mais amor. Foi um erro, faço um caso, já não queres trocar quem amas por uma paixão menor. Diz-lhe que sou eu quem te escolheste e é nos meus braços que te fez até morrer. Se ela existir, mostra o anel que me ofereceste e em meu nome diz-lhe para te esquecer. Diz-lhe que sou eu hoje o teu abrigo e o teu único lugar. E que foi loucura aquela aventura que tiveram nada mais. Podes-lhe dizer que bateu mais fundo o meu acordar que o seu dormir. Diz-lhe tudo agora para que ela desista de uma vez de te seguir. Diz-lhe que sou eu quem tu preferes, e é no meu colo que tu sentes mais amor. Foi um erro, faço caso e já não queres trocar quem amas por uma paixão menor.

Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Ora, pois é, como vocês sabem, a rádio tem bilhetes para Tony Carreira no dia 21 de janeiro de 2022. Se vocês estiverem interessados, sabem bem o local onde se deve de encontrar os bilhetes. Ora, então vamos continuar com a nossa dedicatória e última, porque hoje vou acabar a minha missão mais cedo, às 11h30, meia-dia menos um quarto, porque tenho compromisso e a gente, quando tem compromisso, tem que cumprir, não é? Ora, e vamos continuar então com a nossa última dedicatória, e então é da parte de Miguel, para Catarina e para toda a sua família, para todos os seus amigos, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o auditório todo da rádio também de Arco-Íris e todos os animadores. Em toda a minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia e uma ótima sexta-feira. Então vamos ouvir os Chutes e Pontapés, Às Vezes. Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem e continuar. Às vezes basta uma palavra para soltar a raiva. Então, e vimos de ouvir os Chutes e Pontapés, Às Vezes, que foi pedido da parte de Miguel para a Catarina e toda a sua família, para todos os seus colegas que o conhecem e para todos os animadores e toda a auditório da Rádio Arco-Íris. Ora, então, estamos a... Ora, somos 11 horas e 10 minutos e estamos a apenas um quarto de hora do fim da minha missão. Então vamos continuar e vai ser, e seguimos então com Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava, e esta canção é dedicada a uma pessoa simplesmente para ouvir. Então vamos ouvir Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava, e é uma bonita canção, e quem compreender tem muita coisa a dizer. Então, Jorge Ferreira. Então, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que estejam a passar uma ótima sexta-feira e com muita, muita saúde. sonhando, por vezes eu sou feliz. Lá recordo os meus tempos de menino, minha aldeia, minha terra, o meu país. Imagino sonhando as ondas do mar, vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo sem querer estou a chorar, com tristeza eu canto esta canção. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ora, 11 horas e 20 minutos, ora então eu tenho aqui mais uma dedicatória e será a última, porque mesmo que telefonem eu não vou poder passar, que só vou ter mais 10 minutos para a minha missão. E porque eu hoje vou ser mais cedo, porque eu tenho um compromisso e tenho que fazer, não é? Ora, então é da parte da Glória da Chapelle, de Summerman, que dedica então este disco à Madame Pinheiro e a toda a sua família e deseja-lhe umas ótimas melhoras. E então, de minha parte também, desejo-lhe tudo de bom, muita coragem e que tenha muita força. Ora, eu vou-lhe passar aqui uma canção que ela gosta muito e quando ela pede é quase sempre esse disco. E então vou-lhe passar aqui o Leonardo com a Lágrima. E desejo-lhe tudo bom e muitas, muitas melhoras, que é o que eu desejo, que é uma família que teve pouca sorte na vida, quase. Então vamos ouvir essa linda música. Disse-me um triste adeus

Nós estamos à escuta as mineiras, eu te ouvido, e depois vou passar mais uma canção e depois vou ver se consigo meter a RTP para vocês ouvirem. E vai ser com essa última música que eu vou me despedir de vocês. E depois cá estarei terça-feira, se Deus quiser. Uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama. Eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda briga de amor é de ponta cabeça, não entende como te perdeu. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Vimos ouvir as mineirinhas, eu duvido. Então vamos ficar com mais uma canção e que tem pelo título Mónica Sintra, Anjo da Guarda. E então esta canção é de mim mesmo para todas as pessoas que sofrem neste mundo. E que Deus os ajude e o Anjo da Guarda que os guarde bem e que tenham tudo de bom e muita coragem para se livrarem das doenças. Então vamos ouvir esta canção e depois vou tentar em deixar-vos com a RTP Internacional, porque é como eu disse, eu hoje acabo a minha missão mais cedo um bocadinho. Tenho sempre aqui um anjo protetor. Cada vez que estou em perigo, logo ele me salva e afasta sempre de mim qualquer falso amor. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo melhor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim, pega bem de perto todos os meus passos. seja mais ameaçada. As penas das suas asas são o meu quartel. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante a luzinha que me guia pelo melhor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim. Pega bem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim. No que diz respeito ao amor, sempre me afastou do pior e só do que é bom me aproxima. Olha por mim. Não me deixa dar. Pois é, meus amigos, por hoje é tudo. E então eu desejo-vos uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, tudo de bom. Para quem está doente, muita, muita saúde. É o que eu desejo a todos. Então, vou-vos deixar com a RTP Internacional e vocês encontrarão-me aqui terça-feira, então, se Deus quiser, com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Então, vou-vos deixar com a RTP Internacional e depois então partirei e vocês fiquem, espero que fiquem muito bem e contentes por a emissão. Então, até terça-feira, se Deus quiser, e um bom fim de semana a todos e bom apetite.